assim que tem que ser, assim será. Nem tudo na vida acontece como é que tem que dar. Me envolvi desde moleque, na escola fumava um beck. Meu sonho se foi embora, eu não tô com a minha camisa 7. A droga que consumia minha cabeça e dos meus irmãos. Se peço estia, roubei minha tia, olha o camburão. Corri demais, eu quero é paz, essa vida não é pra mim. Hoje tô de boa, não fumo e não corro, fica longe de mim. Má influência, fiz a sequência, considerava demais. Muita gente à minha volta, fiz a proposta, eu não quero mais. Luto contra, sou o oposto da ignorância. Me lembro ainda triste quando era criança. Hoje não, não, DJ Jamaica adulto. Pra minha família quero trazer muito mais que frutos. Sabedoria, fiz a ciência honrosa da vida, é. Tô limpo de rocha, o pé de bota larga do meu pé. Não adianta forçar ninguém, tá aqui pra isso. Respeitado em toda quebrada, tipo isso que eu ensinei, já errei, dei a volta por cima. Entenda minha ideia pra entrar no clima. 35 graus, Brasília, cerrado. Nego forte na quebrada, só anda trepado. Pente brilha, mando brilho pras ideias. Quem sabe eu encoste alguma velha. Metido a besta na cesta, neguinho boda. Cartão de visita, tiro nas ideias, aqui é foda. Rapaziada pronta pro ataque, destaque. Arrastão na feira do rolo, curti o baque. PM toma, toca fita de bandido. Levo uma taca forjada, tenho dito. Divisão dos bens, isso aqui é pra quem? O resto entrega na delegacia, tudo bem. Vem um cara que canta rap com três letras na mão. Ele é gente boa, tipo de boa, derrubou irmãos. Pensa que tá acima, sem fazer a rima. Chama as putas do Conic de prima. Não vou embora, demorar, vou te falar. Não peça estia, não saia da linha, eu vou acabar. Guindaste 1, 2, 1, não abre pra nenhum otário. Aqui DJ Jamaica, segura, tá ligado? Taguatinga, Jamaica. É, eu tô em cima, não quebro clima. Ave, piso homem, partir do momento que mandam se fuder. Quem não acredita, homem, igual dá pra ver. Quem não sabe o que quer, leva. Não vim do pop, nasci do rap. Sei o que eu quero, por isso estou aqui. Muitos tentaram me levar, mas eu não vou. Eu não sei pra vocês, mas pra mim não dá. Se puxar, tá, se ficar, pum, pum. Não seja mais um sobrevivente, fume 1, 2, 1. Cheire uma tonelada, se não está contente, segure a veia, jogue no cano, estoure sua mente. Se realmente você não tem amor à vida, tá ligado? Essa porra não leva nada. Entre nesse carrossel, tem droga que te leva inferno e outras beirando o céu. Existem mil maneiras pra você usar. Se não sabe, não sou eu que vou te falar. O diabo está por perto, é só invocar. Mas depois de enrolado, não tem como voltar. Risca o fósforo, acende o isqueiro. Prepare-se, sinta sua boca. Língua vai espumar, é. A viagem vai começar. O medo te acompanha, sua sombra é estranha. O que fica na lembrança, adolescente ou criança, é a ganância de dar o primeiro. Pá, pá, pá. Na memória vai ficar. Artigo 1, 2, 1. Goiânia em primeiro lugar, aí malandro é melhor se ligar. Vou jogar meus bichos, a cobra vai fumar na ilusão da fumaça. Você vai ver o inferno pegando fogo, levando você. Não adianta fugir que não vai escapar. Sou seu pesadelo, não dou colher de chá. Vou jogar minha serpente para te picar. Vou fazer uma bicharia para te matar. Você não sabe quem sou eu, é melhor se ligar. Já matou, já estrupou, enganou vários manos. Então se liga malandro, vou destruir você, seu bando, com a minha bola de cristal. Vejo todos os seus passos. Aqui é sangue no olho, bicho solto e não otário. Pois eu quero sua cabeça, os seus miolos comer. Então é vários feiticeiros querendo você. Da minha imagem você vai ver mas não vai poder me tocar. Então se liga, malandro, você não vai escapar. Magia negra é foda, segura seu bosta. Vou fazer do seu olho um amuleto da sorte. A escuridão vai chegar, o bicho vai pegar. O diabo te espera, invente outra reza. A morte está do meu lado, malucos e serpente. O inferno é grande, cabe mais gente. Várias putas por lá já te esperando. Você não vai entender, não adianta correr. Com minha bola de cristal estou vendo você. Não vou ter piedade, agora não adianta falar a verdade. Pois eu sou pecador, foda-se seu avô, que falava pras pessoas que não existia o amor. Haha, melhor se ligar. Então se liga na fita, você não vai escapar. Aí malandre, pá, melhor se ligar. Então se liga na fita, você não vai escapar.